do Ramon, do todo mundo, do Fica, do todo mundo, dançando até o chão. Todo mundo ramando, todo mundo gritando, todo mundo dançando até o chão. Todo mundo ramando, todo mundo gritando, todo mundo dançando até o chão. Show.